Considerada a maior feira do livro do estado do Paraná, começou nesta sexta-feira, dia 5, a 10ª Feira Internacional do Livro de Foz do Iguaçu. A feira, que acontece entre os dias 5 e 14 de setembro, na Praça do Mitre, e terá uma programação extensa, e vai estabelecer uma nova rotina cultural para a comunidade de Foz do Iguaçu. Durante 10 dias, e o horário de funcionamento da feira será das 9 horas da manhã às 22 horas. O autor homenageado será Ariano Suassuna, falecido este ano. Seu Alziro Rufino de Matos, que é um admirador não só da Feira do Livro, mas também da literatura, nos conta o porquê da importância dessa feira. Olha, a Feira do Livro, isso aqui é um dos melhores eventos que uma cidade pode promover. Porque não existe nada igual com respeito a conhecimento geral. Seja qualquer tipo de assunto, você encontra. Tudo que você quiser saber, você encontra na Feira do Livro. Eu estive há 3 semanas na Bienal do Livro, lá em São Paulo. E fiquei maravilhado lá com tanto de livro que eu vi. E principalmente o que eu gostei mais foi de ver a juventude que está se interessando pela leitura. Porque a leitura é demais. Rapaz. Não, o senhor tem netos, tudo? Tenho neto, tenho filho, isso aqui inclusive é da minha filha, essa parte aqui é da minha filha, do meu genro. E eu tenho os netos e já tive a oportunidade inclusive de publicar um livro, já tenho um livro na praça. Qual o livro que o senhor publicou? Vida, Oportunidade de Aprender. Ele é um livro autobiográfico, mas ao mesmo tempo tarístico. Ou seja, tem por objetivo a tarefa do esclarecimento. Dele eu falo sobre a minha autobiografia, que pouco pode interessar os leitores, porém tem a parte que é a parte que, que nós consideramos mais importante, que é a que tem por objetivo a tarefa do esclarecimento. O senhor acha que a juventude está vindo bastante agora? Olha, eu esta aqui ainda não deu para verificar muito ainda, porque estamos no início, né? Agora, gostei da que eu vi, da Bienal do Livro, eu gostei que vi muita juventude lá. E aqui eu já vi muitos alunos, principalmente, então eu acredito que os colégios, inclusive, estão incentivando a leitura, né? E que é o ideal, começar a ler, pai, ensinar o livro, ao gosto da leitura para os filhos, inclusive na juventude, né? Que é importante demais. Meus netos, por exemplo, eu faço questão, toda feira de livro que eu vou, uma mulher leva, geralmente a avó que leva, né? Eu como avô, banco, mas quem escolhe é a avó, né? Adailto Avelino, o cantor, fala da abertura e da importância desta feira para a cidade de Foz do Iguaçu. Com certeza, desde as 9 da manhã, mesmo antes de abrir a feira, muita gente já veio, caravana de colégio, do CMEI, de colégio público, de colégio estadual, de colégio particular. Foi bem bacana, o dia hoje já foi bem agitado. Vamos ter muitas atrações durante esses dias todos? Com certeza absoluta, além de no início, como hoje nós vamos fazer um show para adulto, também nós detectamos que tem muita criança, domingo 17 horas vai ter um show para criança, e todos os dias tem show e tem todas as atrações que diz respeito à cultura, como dança, música, teatro, tudo que você imaginar que diz respeito à cultura, não só a leitura, vai ter na Feira do Livro esse ano. Em termos de importância essa feira, a gente percebe que os jovens parece que estão cada vez mais gostando, né? Com certeza absoluta. O Brasil ainda é um país que lê muito pouco e a Feira do Livro, com certeza absoluta, é uma das maiores do Paraná, essa de Foz do Iguaçu, e é uma maneira de incentivar o jovem à leitura. Isso é muito bacana. Para a CBN Foz, Eli Silva.